Fase 1, essa é a parte mais fácil. Então não vai se enganando que não vai ser sempre assim, não. Se tu é tanque, tu tão leve ele pro canto. E cuidado com os spawns que pode ser o seu fim. Cê tá rindo, mas é sério que falei, mas tem um jeito, mano. Então agora presta atenção em mim. Presta. A cada 15 segundos, peste necrótica é lançada pelo seu oponente, o Lich King. Por isso o truque é tu ser infectado. Passa pra eles igual Covid. Lembra que a peste é estacada. Mas se chegar em 40 é seu fim. Faz 1.5. A vida deles chega em 70%. Por isso tem que ter cuidado. Ele vai ficar correndo, jogando o inverno impiedoso no meio do penhasco. Agora é igual alucinado. Mas não para por aí, ele também vai sumonar. Três espíritos e alguns segundos ele vai lançar. É o terceiro que a rede toda tem que se ligar. Assim que ele apareceu, bem acho que ele vai derrubar. Mas nem dele é só em volta, então sem se desesperar. Se ele jogado e sofrimento, a rede tem que dispersar. E atento ao momento que ele se ajoelhar. Bota pro meio da plataforma que tudo vai desabar. Fase 2, cuidado com as Valkyrias. Elas vão te levar pra sua morte. Outra perte durante essa luta. Então evita ficar muito próximo. Fase 2.5. 40% ele chegou. Inverno impiedoso mais uma vez. De novo. A cada 15 segundos um espírito, porque se liga agora é fase 3. Vai. Nessa fase ele não suma na Valkyria e capaz de ter 1, 2, 8 espíritos ainda vivo. Tá bom. O DPS tem que grudar na cabeça desse irmão, porque você tem que matar ele o mais rápido possível. Aí que vem a habilidade colheita de alma. Poucos vão sobreviver a isso. Aí que vem a habilidade colheita de alma. E se tu sobreviver, tu tá preso em Frostmourne. Dentro de Frostmourne vai aparecer o Terenas. Ele tá bufado, então vai te ajudar. Ele vai te ajudar, mas não se esqueça, porque o tempo tá passando 60 segundos para tu matar. E uma dica aqui do amigo, se tu for druida, usa encarnação da árvore da vida. Vai te ajudar a rilar e bater. E vai ser mais rápido pra você encontrar a saída. Fase 4, ele vai usar a fúria de Frostmourne e todo mundo na rede vai morrer. Tyrion vai brotar do nada e ressuscitar a rede. Mentira, esse é o Terenas que faz isso pra você. Agora ele tá imobilizado, o Lich King tá fudido. Agora é só tu bater nele até ele morrer. Brasil. Brasil.